nesta praça pra tocar e pra cantar. Esperamos que lhe agrade estar aqui para escutar. Somos três músicos, o mundo é nosso lar. Somos três músicos, vivemos pra tocar. Corneta! Volta! Violino! E assim o dia inteiro nós tocamos com paixão, pra ganhar algum dinheiro e alegrar seu coração. Somos três músicos, vivemos pra tocar. Que rapaz simpático! Nos divertindo com sua música! Como será isso? Algo para beber! Isso! Vocês tocaram muito bem! Ah, venham para minha pensão! Os três músicos, o corajoso violinista, o inteligente flautista e o esperto corneteiro, estavam muito contentes. Tinham feito o maior sucesso na cidade. Ganharam aplausos, dinheiro, e agora haviam sido convidados para jantar e dormir na pensão do seu João. Enquanto se empanturravam de carne, os músicos ouviram um homem falar de um famoso castelo que havia ali perto. Ah, acho que vocês deviam dar uma olhada naquele castelo. Dizem que acontecem coisas estranhas por lá. Mas que tipo de coisa? Parece que nele mora um anão malvado, mas muito rico e poderoso. Ele guarda um segredo. Os três jovens estavam muito impressionados com aquela história e à noite, antes de dormir, ficaram acordados até tarde, conversando no quarto. Eu quero tentar. Com a minha coragem não deve ser difícil descobrir o segredo. Ah, eu também, do jeito que sou esperto. Tá bem, se vocês têm tanta confiança. Mas acho melhor ir um de cada vez. A gente nunca sabe o que pode acontecer lá dentro. Ah, então eu vou primeiro. Assim, na manhã seguinte, o valente violinista se pôs a caminho. Logo chegou diante do castelo. Que esquisito! As portas e janelas estão todas abertas. Bem. Ó, de casa! Eu vou entrar. Mal atravessou o grande portão, este se fechou sozinho, fazendo um estrondo enorme. O rapaz continuou caminhando pelos corredores e salões imensos, e por todo lugar reinava um silêncio absoluto. É, mas onde estão todos? Puxa, mas que mesa apetitosa! Acho que ninguém vai reparar se eu comer e beber um pouquinho dessas delícias. O violinista não resistiu à tentação. Sentou-se logo e pegou uma coxa de frango. Queria parecer valente, mas na verdade estava tremendo de medo. Nisso entrou na sala um homenzinho muito estranho, com uma barba branca comprida e segurando uma bengala na mão. Boa tarde! Quer dizer, bom dia! Desculpe eu ter entrado. Eu sou um violinista. Quer dizer, eu toco o violino. Quer ouvir um pouco? Mas por que não respondo? Ah, já sei, você é mudo, né? Eu estava aqui sozinho, eu tinha fome, então eu resolvi comer algo. Peraí, mas e essa bengala? Para que serve? O senhor não pretende usá-la contra mim, não é? Tome, pega um pedaço de frango, está ótimo. Quer ou não quer? Mas se não falar, não posso compreendê-lo. O assustado violinista já não sabia mais o que dizer diante daquele velhinho, que não dizia uma palavra e só o observava, sorrindo e balançando a cabeça. Então, sentou-se e fez sinal para que o rapaz o servisse. Ah, que era carne assada, né? Então deixe que eu corte umas fatias. Eu coloco no seu prato. O velho lhe deu um tapa no braço e a fatia caiu no chão. Espere, eu pego. Caí embaixo da mesa. Ah, está aqui. Ai! Mas o que está acontecendo? Ai! Ai! Espere! Assim que o violinista se abaixou para pegar a carne, o velhinho agarrou a bengala e começou a bater no rapaz com toda a força. Mas que velho louco! Cara, espere! Não precisa me moer de pancada só por causa disso! Ai, minha perna! Ah, calma, eu já estou indo embora! Chega! E quanto mais o moço reclamava, mais o homem batia nele. Então o músico saiu do castelo correndo, com o corpo todo dolorido, e voltou à pensão onde seus amigos o aguardavam. Ué, já voltou? Mas quem te deixou arrebentado desse jeito? Ai, é um velho pequeno e mudo que mora lá. Ah, impossível. Ai. Você está inventando essa história só para eu não ir até o castelo. Não, é verdade, eu juro. Ele era forte. Muito forte! E mudo. É, imagina, um velho pequeno e mudo. É, se não acredita, vai lá, vai. Acho que aquela bengala tem alguma coisa mágica. Ai. É, pois eu que sou esperto, amanhã vou até lá descobrir qual é o mistério. E não vai me acontecer nada. De manhã cedo, o segundo músico partiu confiante, carregando a corneta debaixo do braço. Encontrou o castelo aberto, entrou e percorreu as salas vazias. Ao ver a mesa posta, sentou e começou a comer. Então, a porta se abriu e o velho se aproximou. Com um susto, o corneteiro deixou a fatia de carne cair no chão. Se inclinou para pegá-la e... Ai! Ui! Socorro! Ajudem-me! Ai! O homenzinho expulsou o músico a pontapés e bengaladas. Ao cair da tarde, o corneteiro chegou de volta, mais morto do que vivo. Então, contou a mesma história que o violinista tinha narrado. O flautista ficou pensativo e, no dia seguinte, saiu para o castelo sem dizer nada aos amigos. Tudo correu como das outras vezes, só que quando a carne caiu no chão, o rapaz não se inclinou para pegar e nem despregou os olhos do velho. Assim, viu o mudinho pegar a bengala e, mais do que depressa, agarrou a barba do velho e deu um puxão tão forte que ela se partiu rente ao queixo. Ai, a minha barba! Devolva a minha barba! Ah, então agora consegue falar. Eu não sou um mudo. Por favor, devolva a minha barba. Espera aí. Vamos com calma. Com essa barba na mão, me sinto mais forte. Dê minha bengala também. De fato, aquela era uma barba mágica. Qualquer um que a possuísse, tornava-se muito forte. Era por isso que o homenzinho tinha conseguido expulsar e bater com tanta força nos outros dois músicos. Agora, sem ela, já sentia-se fraco. Ajoelhou-se na frente do flautista e começou a choramingar. Eu lhe peço, preciso da barba. Devolva, que eu lhe mostro todos os segredos e mistérios deste castelo. Por favor. Está bem, podemos fazer um acordo. Primeiro o senhor me mostra tudo. Depois, eu lhe dou sua barba. Está bem, você venceu. Venha atrás de mim. O homenzinho saiu andando, seguido pelo rapaz. Percorreram quartos de espelhos, atravessaram passagens secretas e galerias subterrâneas, até que chegaram a uma grande planície. Diante deles, um rio de águas muito azuis fluía impetuoso. O velho tirou do bolso uma varinha mágica e tocou nas águas. Como por encanto, elas se abriram e os dois passaram pelo rio, caminhando pelo fundo seco. Assim que alcançaram a outra margem, a torrente voltou a correr, fazendo um barulho enorme. O flautista observava tudo admirado. Puxa, que maravilha! Essa varinha mágica é das boas mesmo. Mas de quem é aquele lindo castelo ali adiante? Ele pertence a uma graciosa princesa, que por um feitiço dorme há séculos, e com ela todos os seus súditos. Até hoje ninguém conseguiu entrar nele. Todos os intrometidos que se aproximavam de meu castelo, eu os expulsava a bengaladas e pontapés. Mas você roubou minha força e tenho de levá-lo até lá. O velho pegou o músico pelo braço e o conduziu para o castelo. Lá dentro, caminharam por salões ricamente decorados e chegaram ao quarto onde a delicada princesa dormia calmamente. Puxa, como ela é bonita! Quero vê-la sorrir. Acorde-a! É só você pode fazer isto. O coração da jovem adormecida por um outro coração baterá. Vê aquela gaiola colorida, aquele passarinho ajudará. Tem uma pena vermelha sobre o coração, simboliza o amor e a emoção, a felicidade e a vida. Pegue aquela pluma encantada e queime no fogo da paixão. E esta cinza leve e delicada, ponha sobre os lábios dela com a mão, que logo a princesa despertará e de alegria vai suspirar. Que um lindo sorriso de amor lhe dará. O jovem se aproximou da gaiola e, com a maior delicadeza possível, arrancou do passarinho uma pena vermelha. O flautista olhou para a princesa com doçura e encostou a pluma no peito. Sentiu um calor estranho e viu espantado a pena pegar fogo e virar cinza. Então, chegou perto da cama e bem devagarzinho pôs a cinza nos lábios róseos da moça. Na mesma hora, a princesa abriu os olhos toda alegre e sorridente. Muito obrigada, meu herói. Você me libertou e por isso será meu marido. Nesse momento, o castelo estremeceu como se um raio tivesse caído em cima dele. Pouco depois, todos os súditos acordaram. Fidalgos, damas e criados vinham rever a princesa e o seu libertador. Viva! Viva! Viva! Nossa querida princesa despertou! Teve um bom descanso. Ah, é este o jovem valente que a despertou e vai ser seu esposo? Viva! Viva! Viva! Viva! Então, o homenzinho resmungou. Espere aí, um momentinho. Senhor músico, e o nosso acordo? Puxa, que distraído. Já ia me esquecendo. Ainda bem que o senhor falou nisso. Eu lhe devolvo a barba, pode confiar. Mas só lá na beira do rio, quando estiver do outro lado da correnteza. O homenzinho fez uma careta, porque de fato tinha pensado em deixar todo mundo dormindo por mais alguns séculos, assim que tivesse a barba de volta. Mas como não podia fazer nada, teve que concordar. O senhor não está satisfeito? Como não fica feliz em ver que a princesa e eu, seu futuro marido, vão lhe fazer companhia? Pronto, chegamos ao rio. E agora me dê sua varinha mágica. Vou dividir as águas para que a gente consiga atravessar. O quê? A minha varinha? Não, não e não. Está bem. Então eu jogo sua barba no rio. Não, isso não. Então tome a varinha. Assim que eu estiver na outra margem, pego a barba e vou fazer esse idiota pagar caro. O músico pegou a varinha, tocou na água e convidou o homenzinho a passar. O senhor pode ir primeiro. O velho saiu na frente, meio desconfiado, resmungando o tempo todo. E os três começaram a andar pelo rio. Mas quando estavam na metade do caminho, o flautista e a princesa voltaram pé ante pé para o lado do castelo. E o jovem fez as águas correrem de novo. O homenzinho não viu nada e continuava falando. Não pense que sou bobo, hein? Não queira me tapear, viu? Já chegamos. Agora pode me dar a barba. Mas que brincadeira é essa? Voltem aqui, seus trapaceiros! Estamos bem seguros aqui, velho! Choque a minha barba para cá, agora mesmo! A barba? Aqui vai! Pegue! O flautista tocou a barba com a varinha mágica e num segundo ela voou até a mão do velho. Ah, finalmente! Aqui está ela! E agora a varinha! Vamos, devolva a minha varinha! De jeito nenhum! Essa fica comigo! O senhor nunca mais vai sair por aí fazendo maldade! Adeus! O homenzinho estava furioso e batia os pés de raiva. Sabia que sem a varinha não poderia mais atravessar o rio. Então foi para casa, com força, mas sem poderes mágicos. Os dois jovens voltaram felizes para o castelo e na manhã seguinte convidaram os outros dois músicos para tocarem em seu casamento. E essa bela história saiu por uma porta e entrou pela outra. E quem souber, que continua.